A girl that I used to be, I hardly recognize.

Don't you say goodbye. Won't you give me one more try? 'Cause I'm lonely. Es war mehr als ein Gefühl. Essa boca linda.